Bora! Um, dois, três, quatro. Assim, ó. Nunca imaginei que você quisesse de mim uma noite só de prazer, uma transa apenas. Maldita, viu? Tudo que você me falou dói no meu coração. Loucura cheia de sedução. Eu dou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você e tudo que não pode ser. Eu te quero. Eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora que você me quiser, eu vou. Quem sabe pra cantar? E beijo por beijo, sonho por sonho, sonho, carinho por amor, paixão por paixão. Alô, Netão! E beijo por beijo, sonho por sonho, sonho, sonho, um carinho por amor, paixão por paixão. Cê tá doido, bebê? As luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa. Cê está muito fraco. E eu comigo aqui trancado nesse apartamento. Segura, Juninho. Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. Olha meu gordinho. E saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar um gole de cerveja. Vários goles, né? Aqui no Sky, bebê. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu vou pra conversar com minha tristeza. Quem sabe canta com a gente aí, vem. E vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Faz parte dessa solidão. E vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Perdoe o meu coração. Cê tá bom. Quem nasceu pra sofrer, meu amigo, tem que sofrer de verdade, não tem jeito, viu?